Eu sou o Carlos São Galdino e estou com os seguintes convidados hoje. Mayara. Arthur. Oi, eu sou Camila Donato. Oi, sou Ibsu Anderson. Lara Letícia. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada, a questão é complicada. Quero ver a decisão. Falando de homofobia, a gente tem grupos que estão articulados, que eles são... Eles levantam mesmo a bandeira da homofobia, né? Assim, tem grupos mesmo. Principalmente que o que eu lembro agora é a... Eu tenho orgulho de ser uma faca. O que eu lembro agora mais é a famosa bancada evangélica, que não é necessariamente evangélica como representação das igrejas evangélicas todas, né? Ela, na verdade, representa interesses muito específicos de igrejas muito específicas, neopentecostais, aquilo tudo. Mas nesse campo tem a história que, eu não lembro quem foi que propôs, mas essa turma defende, que é a tal da cura gay. Vocês certamente já ouviram falar disso. Vamos curar os gays, sabe, fazendo o quê? Fazendo eles vomitar arco-íris. Aí o arco-íris vai seguir deles. Bom, e o que vocês acham da cura gay? Acho que é só mais uma forma das igrejas, que era que geralmente foi pregando sobre isso. Eu vi muito na Record. Vamos de forma na Record e a Globo. Que ficava passando, que os pais pagavam os pastores para eles curarem os filhos gays. Sabe assim, eu odeio a Globo. Mas assim, a única parte que gostei da Globo na vida foi o dia que ela fez uma novela em família. Ah, eu lembro. Foi a única novela na vida que eu assim, disse, ah, eu amei essa novela. Era o casal mais bonito que tinha na novela. A Clara e a Marina. Eu não sei. E tinha um casal gay também. Tinha um casal gay. Era o Félix e o outro lá, esqueci de falar. Tinha dois casal gay, na verdade. Foi dois mas novelas. Eram seguidas. Estereotipados duas novelas ou não? Seguidas com... Eram estereotipados ou não? Essa é a pergunta. Não, fica o questionamento. Fica o questionamento. Porque o que é comum nessas produções, né, pessoal, quando coloca a representatividade LGBT, bota totalmente estereotipado. Quando é um gay, é aquele, assim, afeminado, extremo, aquela coisa. Né? O Félix era. Mas no final da novela foi muito interessante, por causa que no final ficava ele, o namorado dele e o pai, que era homofóbico e perdeu toda a homofobia por causa do filho, que cuidava dele. O final foi ótimo. Dá pra questionar tanto a novela, mas o final foi muito pra quebrar tabu. E também na novela de família eu achei um negócio meio legal. Que, tipo, ela tinha um filho pequeno e o filho aceitou que a mãe casasse com outra mulher. Foi eu achei legal essa parte, entendeu? Foi o filho viu ali, de pequeno ele viu que aquilo não era... Não vai criar um preconceito. Eu achei uma coisa bem legal. Hoje em dia tem muito isso. É mais fácil você falar com uma criança sobre o assunto do que falar com uma pessoa chamada de idade, um adulto. Porque ele já tem um pensamento formado. Uma criança não. Uma criança você está e você está conversando com ela. Ela tem uma mente mais aberta de algo. Também ouvi se eu não me engano, uma novela, foi uma minissérie, Liberdade. Liberdade também. E houve a cena de sexo cena entre dois homens. Sexo gay. Que foi muito polêmico nas muito redes sociais. Polêmico demais. O problema que eu vejo de cura gay é porque a própria expressão parte do pressuposto de homossexualidade ser uma doença. É. Né? Sim, já tá vendo. Esse é o ponto principal da coisa. Homossexualidade ser uma doença, gente, eu acho isso... Até porque antigamente, assim, hoje em dia ainda acontece, mas só que não é muito divulgado, que os pais, quando descobrem que os filhos são, internam. É. Tem todo um tratamento, antigamente era um tratamento de choque. Meu filho é gay, meu filho é lésbico, meu filho é louco, é né? Isso, é doido, é doente. Alguém fez um... Você fica... Não, aí tem sexo, mas assim, na cabeça. Mãe, calma, tá endoidando. A doida aqui é a senhora, né? Eu não. Tipo, a minha mãe não sabe que eu sou bem, minha mãe, só fica com cara de pau. O meu desconfio, mas eu também não ligo não. Quando ela descobriu, eu tô nem aí. Eu não tô matando ninguém. Não tá roubando. Eu não tô abrindo, não tô me prostituindo, não tô usando drogas por aí. Apenas soube. Mas minha mãe é de boa, entendeu? No momento que eu disse, olha mãe, se eu tentar, ela vai me assistir em casa normal, vai me assistir. Porque ela disse, olha, se eu tiver uma filha, um filho, mas ela não tem filho, só tem filha. Tem uma só com 4 filhas em casa. E parece que tem 18 anos minha mãe, viu? No momento que uma filha me disser que é bi, que é lésbica, ela vai ficar em casa, vou cuidar dela do mesmo jeito. Ela é minha filha, quanto minha filha, não vai ser uma pessoa estranha. Então ela não tem um preconceito. Eu só tenho um pouco de receio de chegar e dizer, mãe, olha, eu sou bi. Meu padrasto é tão cara de pau que ele fica soltando umas indiretas na frente da boca de meter a mão na cara dele. É muito, entendeu? Tipo, é igual esse negócio de cura gay. Como é que eu vou me curar? Como é que eu vou me curar? Mas não tem como curar porque não é uma doença. É, né? Mas segundo o pastor. Eu esqueci a. Tá aqui? Não, não, é deputado. Feliciano. Feliciano. A cura gay, né? Sim. Você tem que bater até. Até curar. Aconteceu um caso lá, que o pai fez isso, matou, foi. E não curou, não curou ele, né? Incrível. Perdeu o filho. Caramba. Era pra você ter aceitado? Era mal. Profeta Feliciano. Dependendo do grau de preconceito dele, eu acho que não era mais fácil não. Né? Tem gente que prefere ver morto mesmo. Acho que tem graus que pode ser muito alto, um pai pode ser capaz de matar o próprio filho. Eu não desconfio de nada não, mas na sociedade só vivemos. Tipo, o pai matou o próprio filho por causa da ocupação, imagina por isso se ele fosse gay. É. Verdade. Mas começou de boa, você teve um filho gay. Ah, mas gente, homofobia, aonde eu vou, eu encontro. Tem todo canto. Interessante é que muitos, quando eu falo assim, se eu te disser, você é homofóbico, eles vão dizer que não. Acho que são. Ah, sim. E aí tem um ponto interessante que a gente tava indo para esse caminho, você até que foi que puxou para a questão da homofobia não agressiva, não violenta, né, não física. Que tem muita gente que associa homofobia só com agressão física. Não, eu não sou homofóbico, eu nunca bati em ninguém. Justamente. Mas você pode ser homofóbico de modo verbal. Pois é. E ainda as palavras machucam do mesmo jeito. Ou piores. E ainda tem homofóbicos que simplesmente dizem, ah, eu não sou homofóbico, eu tenho amigos que são gays, bichos. Isso só mostra que ele ainda é mais homofóbico. Isso não mostra que você... O que conta dele ter amigos assim? É só pra esconder que ele é homofóbico. Isso é. Porque aqui na ocupação, aí tem um amigo nosso, entre aspas, colega. Conhecido. É conhecido. Que ele se diz não ser homofóbico. Mas quando a gente conversa com ele, ele tem atitudes, tem pensamentos que mostram que ele é homofóbico. E machista. E muito machista. Muito machista. Mais extremo. Extremamente machista. Tipo, uma coisa muito estranha você dizer, eu sou bi, o cara olha pra sua casa e você não tem cara. E alguém é pra ter cara quando é bi? Não ou bi ou lésbica ou gay? Você tem que ter cara pra todo mundo saber, olha, eu sou bi, eu tenho cara de ser bi. Isso é complicado. Tipo, nada a ver. Caso que é um estereótipo que cria. Porque eles vêm aqueles gays. Imaginário. Aqueles gays afeminados e dizem, não, todos são assim. Todos têm esse jeito. Sai rebolando na rua, usa maquiagem. Não, e aí das lésbicas, aquela forma mais masculina. A lésbica masculina. Eles usam isso como estereótipo, assim. Não, você não tem cara. Mas eles só viram aquele tipo de pessoas. Então não conta. Tipo, na linguagem de algumas pessoas assim na parte LGBT, a gente usa pra mulher, a gente usa a sapatão, a sapa e a sapatilha. A sapatilha é aquela lésbica ou bi afeminada. Aí tem a sapa, que é aquela masculina e afeminada ao mesmo tempo. Quando é a sapatão, aquela bem masculina. A famosa caminhoneira. Já no mundo gay, eu acho que nem todo mundo sabe. No mundo assim, na parte do gay, tem o gay, o viado e a bicha. A pop-pop. A bicha é aquela bem afeminada mesmo, aquela que sai gritando, mas derruba que eu sou gay. O viado é aquele mais masculino, mais afeminado. E o gay é aquele mais masculino, tá ligado? Ele é gay, mas ele é masculino, ele se guarda mais, né? Tem um jeito muito masculino, mas ele é gay. Que é daquele que você vai passando na rua, você não diz que é gay. Mas é quando é o que esse amigo de vocês diz, não tem cara. Não tem cara, é como o povo diz, não tem cara, mas é gay. Tem um estereótipo que criam que os passivos são aqueles magrinhos, baixinhos, afeminados. Os passivos, e não só tem que, unha. É, só que tem muito, eu conheço muitos passivos, que eles são altos, fortes, musculosos mesmo, faz academia. É, tem cara, tem gangue que é muito musculoso. Que você se olha assim, é hétero, macho alto. Quando ele abre a boca... Não, tem muito gay que também tem muita voz grossa. É. Tá, quando você pergunta, tá na hora, não cagou no local, não, eu sou gay. Peraí, gente, que esse não é o foco. Não! É, um amigo meu. A gente tá explicando, é modelo, entendeu? É desse tipo. Forte, tem voz grossa. Mas é gay. É gay. A gente tá, não tá falando sobre LGBT? Então vai... Tá igual, é, a gente tem uma pauta, mas desde quando vai voltando o assunto, né? É, depois volta pra onde tava. E assim, continuando essa... Voltando para a bancada evangélica, né? Tem a outra coisa que essa turma gosta de falar, que é sobre heterofobia. É, o povo diz que nós do mundo LGBT tem preconceito com héteros. É, eu não gosto de hétero. A minha heterofobia. Eu tenho heterofobia. Gente, não é assim. A gente não tem pra entender, não tem... O interessante disso é que eles partem de uma... da coisa conceitual, né? Se você tratar apenas conceitualmente, faz sentido. Ah, tem homofobia, então é heterofobia. Agora, quando você vai pro mundo real, isso não se sustenta de jeito nenhum. É igual muitas pessoas também dizem na parte de você ser negro, ter racismo. Nós temos preconceito com os brancos e brancos têm preconceito com negros. Tipo, tem muita gente que usa isso aí. Mas acho que não existe isso. Um branco ter preconceito com um branco ter preconceito com negro, sim. Agora, um negro ter preconceito com branco, acho que não existe muito isso. Não, tem pode negro, até acontecer, pode mas acontecer. Isso não tem o mesmo peso. Porque, não tem o mesmo né? peso. Ah, mas chega, nossa, é um branco ali, tá? Não tem o mesmo peso que um branco ter preconceito com negro, entendeu? Tem muita gente que fala isso. Porque tem toda a carga histórica, né, do preconceito e da opressão que os negros sofreram desde os ancestrais, né? Não é comum, mas pode acontecer de negros serem discriminatórios com brancos, mas não tem o mesmo peso. É uma coisa mais pontual quase, né? Mais pessoal. E é a mesma coisa essa história de heterofobia, né? Acho que no caso essa questão da heterofobia é por causa que tem alguns gays que realmente eles dão em cima de um hétero. E quando um rapaz fala que é hétero, eles não desistem. Não, você só é hétero porque você ainda não provou. Então não há esse respeito. Ah, é assim. Eu acho errado porque, beleza, da mesma forma que quando lésbica não, porque lésbica sofre muito isso, e questionando de chegar e fazer isso com elas e mesmo continuar. Mas um gay, quando chega uma mulher fazendo isso com gay, quando diz que é gay, a mulher deixa em paz. Mas deve ter alguns casos que não, né, também. Eu acho que isso aí é parte da natureza humana, de sempre ter um ou outro que vai ser mais insistente do que seria agradável, né, o adequado. Independente de, né, do lado que esteja. Tem alguns héteros que até dizem, ah, como eles falam das mulheres, você pediu por isso, já que você foi em tal campo, com a que a piraca tem a Combo. A Combo é uma boate gay. LGBT, tudo faz. É porque a expressão boate gay, né? É uma expressão conhecida já. Finalidade. E mistura também. Mistura. Não, mistura nem tanto. Agora a Combo. A Combo é sempre a Combo. Alguém tá falando da Combo. Acho que assim. Não, assim, na Combo, por causa que tem algum. De vez em quando aparece um hétero ou outro lá, mas é uma raridade. Assim. Aí quando vai algum, os gays parecem que nunca foram, os gays parecem que nunca viram um. E voa pra cima. Aí quando isso acontece, beleza. Aí é heterofobia, tem certo mesmo que acontece. Mas não é tanto contra a homofobia, que é um peso bem maior que a gente sofre. Então você acredita na heterofobia? Não muito. Não muito, porque é assim. Não acredita, só que não é com a mesma frequência. Não tem a mesma força que a homofobia. Sim, é porque... mas você acredita, não acredita que é existente a heterofobia? É existente. Tem a questão da visibilidade das letras dentro da LGBT, né? Que é um tema. Para começar, o que hoje é LGBT, ou LGBTT, ou LGBTQIA+, ou outras variantes disso, né? LGBTTTT, assim, muito tempo. Um tempo atrás, bem antigamente era GLS, depois virou GLBT, e essa mudança de GLBT para LGBT foi justamente por conta dos gays masculinos roubarem a cena do movimento, geralmente serem... se exporem muito e monopolizarem a fala, né, dos movimentos. E quem estava naquele momento, que se percebia que estava reivindicando mais, precisando de mais espaço, eram as lésbicas. É por isso que inverteram as letras, não é isso? E como é que está hoje sobre a visibilidade interna, assim, das siglas, dos grupos da sigla? O bissexual tem uma visão um pouco mais apagada, por causa que até dentro mesmo da comunidade sofreu esse preconceito, porque dizem, isso é só um momento, uma coisa passageira, vai passar, ou você vai virar hétero de vez, ou você vai virar lésbica de vez, ou gay de vez, ou hétero de vez. Você está indeciso. Até mesmo dentro do LGBT, do grupo LGBT, existe preconceito com os bis. Hoje em dia que está começando a diminuir, porque eles estão vendo que isso não é nada passageiro. Quando você tem o desejo de ser bi, você é bi mesmo. Quando as pessoas são muito cartesianas, né, ou isso ou aquilo, é confuso perceber uma pessoa que é as duas coisas, né, de certa forma. Aí eu acho que como o movimento trans tem crescido muito, invisibilidade, aí estão tendo uma coisa mais confusa ainda para esquentar os neurônios, porque os bi estão deixando os bi um pouco de lado, né? Isso é verdade. A questão dos transexuais é mais à tona depois de uma reportagem que apareceu do Ronaldinho, eu acho, que ele estava tendo relações sexuais com um travesti. Aí quando foi na reportagem ele disse, nem percebi. Como é que ele não percebeu? Aí ficou toda essa reflexão, aí a pessoa virou que uma piada na época. Virou uma piada na gota. E a pessoa com a travesti fez várias entrevistas para várias emissoras falando sobre isso. Aí foi que ganhou uma enorme visibilidade, até mesmo para a classe LGBT, para mostrar isso de uma forma mais ampla, porque até então não tinha muitas discussões sobre isso na televisão. Não apareciam muitos gays, lésbicas, bis, trans, uma infinidade de gêneros. Acho que uma porta-voz forte, principalmente do T, hoje em dia é a Laerte, né? Cartunista. Sim. Eu adoro, assim, entrevistas com ela. Conhece, né? Oi. Laerte. A Laerte, cartunista. Eu me recordo. Que era o Laerte, só que quando mudou de gênero, ele preferiu não mudar o nome também. Ele só muda o gênero do nome, né? Prefere ser chamado de A Laerte. Indo nessa linha, como vocês acham que está a visibilidade do movimento para a sociedade, assim? Bem, ainda o LGBT tem... como um todo, né, pra sociedade. Não, tem muita gente que já olha assim pra sua cara e diz, o que é LGBT? Tem muitas pessoas que são assim. O que é LGBT? Olha. Aí eu vou lá explicar o que é LGBT, por que LGBT surgiu, por que das siglas LGBT. Porque tem muita gente que não sabe. Como você diz, eu sou do mundo, sou da grupo LGBT e tal, tal. Aí você cadê? O que é LGBT? É um movimento da igreja. Tipo isso, igreja. É de comer? É um movimento da igreja? É de passar cabelo? Não, mano. Não é isso, não. Acho que pela sociedade tem... Um grupo de estudo da faculdade, né? É, os grupos têm umas siglas malucas. Acho que 40% da sociedade sabe que é LGBT, o resto não. Acho que tem... Nesses tempos agora tem a parada gay. Pronto. Era esse um ponto que eu queria falar, aproveitando, né? Antes de você entrar nisso, só pra... vocês acham que tem contribuído de fato a parada gay? Você pode começar falando isso aí e depois responde isso para a visibilidade. Sim, vamos trazer para a questão da visibilidade. A gente não sai. É que, como teve um tempo atrás, alguns meses, muitas pessoas já ficaram sabendo. Eu mesmo não fiquei sabendo. Eu vi e descobri que teve. Quando disse? E depois que a Mayara me falou. Eu vim descobrir que teve. Eu sabia que tinha, só não sabia a data. Porque uns amigos meus ficavam falando. Eu não vi movimento nenhum sobre isso aqui em Arapiraca. Se eu não me engano, foi até no bosque. parada foi gay? Bosque, sim. Foi duas voltas no bosque. Eu vim saber no mesmo dia. Não é algo tão público. Eu não vejo algo que... É só para quem procura saber. Quem procura saber, justamente, sabe. Justamente. Para a divulgação. Tem que fazer uma... Não tem uma divulgação toda, se não for os próprios LGBTs que começam a divulgar em Facebook, em WhatsApp, ninguém sabe. Aí a gente tem uma cidade, uma região, de modo geral, altamente conservadora, tem uma imprensa que controla com muita rigidez a pauta que eles querem colocar, né? Pois é, realmente, se não tiver muita briga do LGBT, né, do grupo, para se expor, é difícil. Bom, o que eu vejo que a mídia passa é essa imagem de que o gay, ele não presta. De que o gay não é recatado e do lar. Você diz, ufa, ainda bem que eu soube. Que o gay não é o recatado e do lar. Que sofre de todo jeito. Entende? Mas na verdade, quem é bi pra sociedade machista, homofóbica, é gay. É gay, né? Pra eles. É gay. Pra ser pegando alguém do meu sexo, você se torna. Pra mulher, você se torna lésbica, mesmo você sendo bi. E pra pato homem, você se torna gay. E pra eles, o fato de você se dizer bi é só um migué, né? Pra ver se não é chamado de gay. Porque na verdade é gay, pra essa turma. Tem muitos que dizem ser bi e não se assumem ser gay. Porque sabe que... Acha que é mais fácil pra sociedade se assumir. Acha que é mais fácil. Você sofre menos preconceito. Da sociedade, é. A gente fez um... acho que foi o mês passado, porque já tá um mês e 7, 8, 9 dias, não tô enganada aqui. A gente fez um debatezinho. Tipo uma pesquisazinha aqui dentro, com as pessoas. Ah, tipo, a pergunta era, na sua opinião, a maioria das pessoas do mundo já teve ou vai ter desejo de pegar alguém do mesmo sexo. Tipo, 80% das pessoas aqui disseram que sim. E acho que 40% disseram que 60. Já teve. 60% disseram que já tiveram desejo. E o resto que sobrou são incubados ou não são hétero demais. Não, assim, dos que disseram que sim, 40% disse que já teve. É, e o resto? 30%. Não, 30% não. 50% já teve e continua tendo. E já pegou. Já pegou no caso. Já pegou e pega. Com e os outros 10% que tá sobrando são os héteros. Assim. É 5% hétero, 5% cubado. É. Isso aí. Quando foi sua pesquisa? Ah, mesmo. Mas tu não tava aqui ainda não. Tava sim, fez com ele. Foi do Datafolha? Comigo foi. Tá muito subentendido. Quando? O que vocês estão falando. Fizeram comigo pra esse menino. Foi o que a gente tá. Agora aqui. Você tá preocupado, né? Qual parte do sábado? Aí falou que a gente tinha uma ocupação. Tá aberto não? Aqui na ocupação a gente fez a pesquisa. Olha, tá chegando até uma ali que a gente fez a pesquisa com ela. Sobre leis relacionadas a LGBT. O que vocês leis relacionadas a LGBT. Como homofobia, que está sendo reivindicada, né? A lei contra a homofobia. A lei que defende. A homofobia. É. Pode começar. Vocês sabem a respeito? Senta aí, pode começar. Vocês opinam a respeito? Senta aí. Eu conheço vagamente. Eu não vou falar porque eu não quero saber essa lei, porque eu ainda procurei saber. É. Eu sabia vagamente assim quando passou no jornal. Quando eu vou falar na viagem, coisa? Deixa eu dar uma de repórter, vai. Quem sabe eu curso. Olá, tá bem? Não. Camila, o que é que vocês já... Eita, meu Deus. Ah, já ouviu falar sobre a lei... Estamos aqui falando com a Camila. Camila, o que é que você sabe sobre leis no mundo LGBT? Sobre alguma lei que ajude, que seja... Qual é a lei que defende a classe LGBT? A lei que defende a classe LGBT. Atualmente em exercício. Quando em exercício, eu desconheço. Um projeto de lei? Algum projetinho, pelo menos, tem ser um anime. O projeto da criminalização da homofobia, da mesma forma que ocorre a criminalização do racismo. Mas já está em votação. A gente tem que analisar que a gente tem uma bancada... Evangélica. Evangélica muito forte. Uma ruralista. Uma ruralista e a bancada da base. É. São duas que não são ligadas à pauta evangélica, mas são muito conservadoras, isso, né? Altamente. Altamente conservadora. Então a gente tem que analisar aqui. É pouco provável ela ser aprovada, da mesma forma da lei, do Estatuto da Família, do que é uma família, que foi excluída as famílias homoafetivas. Então, de certa forma, é um avanço entrar em votação para a lei, mas a gente sabe que não vai ser. 99,9% de chance de não ser aprovada. Como você pegar esse 1%? Eu estou amando esse 1%. E esse Estatuto da Família é interessante a gente falar também um pouco mais, né? Que é. A essência é que eles definiram como família a junção de homem e mulher, né? E filho. Ou seja, no caso de avós que criam um neto e vários outros, mães solteiras, não são consideradas famílias. Ou seja, eles quiseram atacar o público LGBT, mas na prática acabaram atacando outros, né, outros arranjos familiares também. É bem complicado. Esse padrão de família nessa nossa sociedade é que a filha adoção, dizem que a quantidade de crianças é enorme, mas se você for olhar a fila de adoção, é bem maior do que crianças para serem adotadas. E com essa nossa burocracia, fica uma demora. As crianças que estão lá completam uma certa idade, que não podem ficar no abrigo. 18. É a maioridade, tem que procurar um trabalho, morar na rua. Porque não tem para onde ir, porque quem queria adotar eles não pode, por causa da burocracia, que é muito grande. E a gente tem que analisar também que no processo de adoção, as famílias procuram mais brancos, isso, homens, recém-nascidos, dos olhos claros. Então a maioria das crianças, a partir de 2 anos, elas são abandonadas. É difícil conseguirem acolhimento. O sistema de lado adotivo do Brasil é muito precário. Há tanto que essa burocracia, há tanto que várias das crianças fogem para não ficar em lares adotivos. Sim, a gente falou um pouco de mídia já, falou um pouco de novelas da Globo, um pouco de o que foi mesmo da Record, aquela situação, né, de uma trans com... Sim. Uma travesti, né? Ou era trans, não lembro, com um monte de pastores. Você falou. Foi a trans, eu só não me recordo o nome. Pronto, a gente já falou dessas coisas, mas de um modo geral, como vocês veem a visibilidade LGBT na mídia e mídia de modo geral, né? Cinema, não só TV. Olha, teve avanços nos últimos anos, como é que tá? Tá crescendo muito. Muito mesmo. Às vezes mais quente. Tipo, Califórnia. Tá crescendo até. Tem muitos filmes hoje. Garoto da Marquesa, muito bom. Hoje eu não quero voltar sozinho. Também. Eu amo as Era um curta-metragem que eu vi no filme. É muito tipo, bom. Tá crescendo. Essa parte. Isso tá crescendo. E também, até em filmes que eu vou dizer héteros, tem muitas cenas lésbicas, muitas cenas gays. A gente tem que analisar também que esse tipo de filme que a gente citou não é um filme que tá feito com grande público. É. Tipo, Garota de Marquesa chegou em alguns grandes cinemas por causa da produção hollywoodiana. Mas tipo, Califórnia, Azul é com Mais Quente. Azul eu ouvi falar, sozinho. Agora esses outros eu não ouvi. Pronto, Califórnia é brasileiro e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho também é brasileiro. E são muito bons. E não chega aos grandes cinemas, só chega nos cinemas culto e tal. Então, a imagem do homossexual dito que não seja tão afeminado, tão... como a gente chama aqui em Alagoas, viado pop pop. É, porque a gente já falou sobre isso também. Que é aquele viado escandaloso. É o estereótipo mesmo. O estereótipo mesmo, porque quando a gente vai analisar nos filmes das grandes mídias e nas grandes novelas globais, a gente vê um homossexual escandaloso, que é pra ser piada, que é pra ser visto como chacota. Sim. Que é a parte cômica da novela, a parte cômica do filme. Tem a série também, né, da Netflix? Sensei. Que eu nunca assisti. PLL também. PLL retrata também muito. Sensei que eu assisti a primeira temporada, mas essa... Gente, não assisti série, não. Eu não sabia que no filme Chunk tinha uma cena lésbica, mas eu vi. Tem uma cena lésbica. Eu assisti no Chuck aqui e minhas irmãs estão assistindo muito legal quando eu virei dos lados e minhas irmãs também. Eu não sabia que no filme Chuck tinha uma cena lésbica, tipo, nossa. E é um filme antiguinho, né? É. E também tem a questão de zoeira, né? É muito livro lésbico também. Eu amo ler livro. Porque já se tornou muito monótono. Muito da sociedade ler livro hétero. Sim, e aí é um ponto interessante, né? Essa questão de livro hétero ou LGBT não era nem para ser assim, não era para ter simplesmente representatividades nas histórias de ficção, né? Assim, tentando retratar acho coisas do mundo real, não ficar um mundo que todo mundo lá daquele universo é hétero. Né? Era para ter uma coisa assim, a diversidade existir também nas histórias, até né? Até quando a gente vai analisar livros com um grande público, tipo Game of Thrones, que é a série, tem um livro que é Guerra de Gelo e Fogo. A gente vai analisar, Crônica de Gelo e Fogo, a gente vai analisar que o Florence é gay, tem um relacionamento com outro cara, então tá se abrindo um espaço pro público LGBT. Olha, eu me lembrei de uma coisa. Mas de certa forma, o público LGBT que é retratado nas grandes mídias não é o público LGBT que a gente tem. Então há um dessa nova juventude LGBT, que de certa forma é mais a juventude periférica, ela é moldada segundo esse estereotipo de gay escandaloso, desse, daquilo outro, de ter que brigar, tem que ser baixo nível, coisa do tipo. Enquanto os que são de classe média alta, acessível à universidade, ao filmes mais cult, a uma área mais, como é que eu posso botar, apartada da sociedade do proletário, ele é um erudito, eu gosto de Mozart, eu assisto filme cult. Então entra nessa ambiguidade do aparecimento do público LGBT na mídia, na grande mídia e na mídia mais marginalizada, no cinema marginal. Eu me lembrei agora de um livro e um filme que fizeram sobre esse livro. Num livro, se eu não estou enganada, se chama Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Tipo, ele tem um caso com ele, tem um rapaz que tem um caso com outro no livro. Mas quando você chega no filme, se dá assim, que ele é gay, mas ele não pode ter um caso com aquele rapaz. Tipo, ele mudar totalmente o que era no livro e no filme. Não, não. Mas eles acabam ficando na série. Não, tô falando só no filme mesmo. Tipo, no livro, eles têm um caso, tá, mas quando chega no filme, eles não querem isso. Ele tipo, muda totalmente o que é no livro. Tipo, se um livro tem isso, bota no filme também. Sim, eu ia falar mais alguma coisa. Eu tinha começado a ler isso aqui, depois eu terminei, porque eu não tinha de volta. Infelizmente, o nome do livro é Will e Will. Coisa assim. Só não lembro quem é o nome de alguma coisa. Acho que é o que eu não lembro. Eu não peguei muitos livros dessa temática. Eu já li esse, né? Que é o que conta a história intercalada de dois Williams. Do Shakespeare e de um contemporâneo, né? Não, eu vi o livro, né? Não, você não chega. Intercalando as histórias dos dois. Mas assim, vai contando a história de um dos dois e o Will. Intercalando a história dos dois. Tem um caso. Eu não lembro se acontece isso, não. Se eu não me engano, são em épocas diferentes também, né? Não? Nesse livro eu tô falando, não. Ah, então pode ser um outro. É que a mídia não quer totalmente expor, não, tipo, falar sobre LGBT. A gente tem que ver o crescimento do público LGBT em comerciais. Isso é. Da C&A, do Boticário. Foi tão bonito da Boticário, eu amei. E como a exposição do público LGBT em comerciais mostrou o conservadorismo da sociedade, então... Provocou uma reação, né? Foi, houve uma reação muito grande de boicote e coisas do tipo. E os comerciais são maravilhosos, por sinal. Pra fechar, pra finalizar, como vocês acham que tá a aceitação da pauta LGBT pelo público, assim, onde vocês têm contato? Tem melhorado, tem piorado? Porque tem, se por um lado tem aumentado a exposição, né, em certos, na mídia mesmo, por outro lado isso tem despertado uma fúria enorme no pessoal que já era conservador e ficava na dele. Né? Assim, tem os dois lados. Qual é o balanço que vocês fazem? Porque assim, a gente tem que analisar que, não querendo ser governista, mas não querendo mesmo ser governista, mas a gente tem que analisar que as políticas para o público LGBT, esse negócio da mídia, de ganhar edital para filme pelo governo federal, que toca no público LGBT, seja parte do governo Lula e Dilma. Mas aí não é ser governista, né? O governista hoje é pró Temer. Pró Temer. Primeiramente, fora Temer. Aí, não é querendo. Você é defensora das gestões petistas. Das gestões petistas, mas foi o que aconteceu. Então a gente tem esse fato que houve uma política muito grande com o público LGBT, a parada do orgulho LGBT em São Paulo, que é uma das maiores do mundo, que é algo, e parei. A gente tem que analisar também que tipo, a parada LGBT de São Paulo não é feita com uma questão política. Não tem uma base, vamos politizar. Aqui em Arapiraca tem um grupo, que é o AL, União do Agreste Livre, público LGBT. E de certa forma eles discutem a dinâmica do LGBT aqui, mas eles não usam o grupo como uma forma política de conscientização na comunidade, coisa do tipo. A formação da consciência da comunidade que tem, dados que não frequentam a universidade, que de certa forma eu tenho uma política, quando você está na universidade você tem que deixar de ser burro, é o mínimo, porque eu tinha, até quando você aprende a ler, você tem que deixar de ser burro. Mas depois que eu entrei na faculdade eu vi muita gente burra, aí eu mudei, eu entrei na faculdade tem que deixar de ser burro. Mas não acontece, a mentalidade do povo ainda é formada muito com essa questão de mídia, ai tá na mídia, ai passou no Jornal Nacional, ai passou nisso, ai passou naquilo. Aí a gente vê o peso da grande mídia na formação, porque a minha avó já chegou pra mim, olhou pro William Bonner e falou, esse homem é tão bonito, tão carismático, que eu acho que ele não bate nem na mulher. Se ele bater na mulher dela, eu não acredito. Entendeu? E acontece muito isso, o pensamento, há tanto que tem muita gente que segue o Bolsonaro. A presença dele na grande mídia, a presença dele, de certa forma, na internet. Dele, e o crescimento muito grande. Que até que a Liga fez uma votação para ver quem apoiava ele, e quando deu 7 mil pessoas, eu desisti de olhar. Me deu uma dor no coração. 7 mil pessoas apoiando o Bolsonaro, minha gente, que é isso? Assim, na próxima eleição de 2010, eu tô me duvidando. Eu não duvido, não. Também não. Eu já estou me preparando. Depois do Trump? Sim, realmente. E vocês querem comentar alguma coisa sobre a aceitação? Bem, assim, não, das pessoas que eu compro, não tá tendo uma grande aceitação. Mas já tendo aquela minoria, já fica um avanço enorme. Né? Já tem pessoas ali que lhe apoiam. Nada. Já fica com aquela diferença, o mundo pode mudar ainda. Vamos ter fé. Segundo o momento, foi a A esperança é a última que morre. O brasileiro não existe. Olha, eu sou radical. Espero uma revolução armada. Adoro. Espero acabar com a sociedade dividida por classes. Também. Liberdade da mulher, do negro, da comunidade LGBT. Só acaba quando o capitalismo cair. O capitalismo, para poder se manter, tem que sobressair alguém, alguma classe. E a mulher, a classe negra, os negros e a comunidade LGBT são o pilar para se manter o capitalismo hoje em dia. Então, ao meu ver, sei que não estarei viva para isso, treinarei meus filhos se um dia tiver, mas era uma revolução armada. Era uma revolução armada. A conversa continua no próximo episódio do Politicast. Thank you.